E aí, cabeça? Firmeza, sangue? Firmeza, irmão. E aí, irmão? E os corre, tão a mil? Ô, irmão, os corre tão mil grau. Tão mandando pra cima, tá daquele jeito. Então, e o Zé Povinho? Atrasando o movimento? Ô, mano, o Zé Povinho sempre tem, cê tá ligado. Aqui é mato. Mas é daquele jeito, mano. Uns nós compra, outros nós empurra. O que eu quero é mesmo é Gozolândia, cê tá ligado. Você me escuta, mano. Aí, louco, você ouviu alguma coisa, mano? Ih, louco, tá viajando. Vixe, deve ser lombra, então. Só quero curtição, operação, várias minas na balada. Tiro, faço meu bolo, eu sou ladrão, meto bala. Só faço o que quero, quando quero, esse é meu castelo. Mandei vários pro inferno, é ser meu parceiro, é meu ferro. Tenho quase tudo o que quero, quero mais, sou ambicioso. Quero o mundo só pra mim, subindo mais alto trono. Não seja tolo, se quero trolo, se sua alma será condenada. Que adianta se ter um mundo, se sua alma não será salva. Irmão, lhe peço pouco de calma, um minuto pensa, reflita. Abra seus olhos, nossa palavra, Deus é verdade, a vida. Às vezes pensamos que suprimos a própria vontade, as maridas às vezes somos induzidos pela maldade. Aí manda um responda, me diga, você é feliz? Seja bem consigo mesmo, vamos, quero te ouvir. Não minta para mim, não minta para si mesmo. Com Cristo seja feliz, mude sua vida, faça isso. Ai tio, tô vindo forte, esse Q3 eu tô de boa. Na quebrada eu sei, vários pagam pau pra minha pessoa. Já tenho meu trono, sou rei, cadê minha coroa? Passo veneno, mercadoria, passo texto, várias bocas. Escalo laranja, largo 30 quilos, derrubo as canchas. Aí perdido pros homens, 800 quilos, sobe pra sampa. Tenho minhas trotagem, tenho meus esquema. Do 12 eu sei a cabreiragem, mas construir a fortaleza. O paraíso agora é meu, alguém me segure. Agora me sinto como um deus, vamos ter que me sute. Não penso duas vezes, derrubo quem atravessar meu caminho. Posso ser morto pelo inimigo, mas antes levarei vários comigo. Prejuízo não tem, sou apetitoso, não tolero dicas. Se pegou vai ter que pagar, nem que seja com a própria vida. É trutão, vai pensando que tá bom. Abastece, sustenta a loucura dos irmão. Começar seu reinado então, ó majestade. A fortaleza, luxúria, os esquema, as frutas. Ai mano, tô ficando louco, tô ouvindo voz de novo. Ai mano, não é viagem, nem a brisa do estouro. Ai mano, tô ficando louco, tô sonhando acordado. Abra seus olhos, ladrão, sabe o que é certo ou errado. Quem é você pra julgar meus atos, minhas leis, sou eu que faço. Se identifica maluco, senão vou sentar o aço. Fecha atenção, meu bom, muita calma, meu truta. Só quero vê-lo salvo aí, vê se me escuta. Irmão, só Cristo liberta. Troca sua glória eterna por alguns anos de luxúria. Será que tudo isso vale a pena? Pensa, reflita, irmão. Só Cristo te salva. Só Ele te salva. Ele é sua salvação. Cheio de conversa, não caio nessa. Vou me salvar do que se tenho tudo que quero. Dinheiro, armas, poder. Mas quem é você? Acabe de vez com esse mistério. Eu sou um anjo enviado por Deus pra evitar sua ira ao inferno. Então, irmão, lembra daquela mão, te afesta na quebrada, só os loucos viração. É, mano, favela o bagulho é louco mesmo, pipoca não tem vez, vacilou na minha já era, derrubo só pra ver o tombo mesmo. É desse jeito, eu não dou boi mesmo não, sangue louco, que é sujeito homem. Tá vendo aquele bolso passando ali, ó? Vou subir o gato do cara agora mesmo. Calma aí, mano. Que calma aí, o c***. Calma aí, o que, maluco? Ô, pipoca, chega aí, maluco, chega aí. Quem eu, mano? Você mesmo, mano, qual o motivo da graça? Liga, liga. Qual o motivo da graça, louco? Nada não, mano, ô, mano. Para aí, mano. Cala a boca, maluco, cala a boca. Ficou louco, mano. Boa, mano, você é mesmo, hein? Vamos sair fora antes que os homens venham na bota. O inimigo entrava em ação, tomava coração, corpo e mente. Agora você lembra do mano que passava lá em frente? Ele tava tão contente, sorria alegremente. Te nascido seu primeiro filho, nele passava na mente. Que seu fim seria esse, uma morte tão banal. Será que merecia esse destino, sua vida tava em suas mãos? Você não teve compaixão, hoje busca sua salvação. Sou um servo do Senhor, sabes que existe o perdão. Quero sua regeneração, achei de ilusão de parada errada. O povo com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Qual o caminho a seguir? Será que ainda há dúvidas? Sai das trevas, que se liberta, só Ele te ajuda.